27-14, vínculo 1126, controle 120 decimal 8, bom. 1208, grato, bom trabalho, 1274. Escolha de descida até 3 mil pés. O último trem Salvador, 1-0 no 5, aguarde o último vetor, 63-26. 1-0 no 5 até 2000, aguardando o último vetor, 63-26. Até 3 mil pés, 63-26. Flávio NLS 3154. 3154, com aproximação LS, Exxon, chama a torre Salvador em 1-9, decimal 95. 18-9, vai chamar a torre. 18-95, obrigado. Correto. Irá ultrapassar o localizador para adequar-se à cabeceira 1-0 e aguarde novos vetores pela direita para interceptar a final do LSXV. Seguinte, o 4462. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 2714. Informa que não vai poder cumprir o gradiente. 714, contato radar da Ecológica, super sentição João 160 C da MOMO. Subida sem restrições, saída MOMO Azul 2714, nível 160. Azul 4463, oi, que tapa. Sinal de 4463. Sinal de descida, 4463. 4463, desse mantém 050. 50-4463. Chama a 3-2-6 para o localizador, curva direita para o 055, chama estabilizado. Direita 055, chamará estabilizado, 6326. 4462 atinge 5000, 050. Teste para 4000 pés, o último trem Salvador no 095. 095 da presente tem condições de voadura, senhor, se autorizado. Para interceptar o localizador, curva direita para o 1-4-0, 4462. Curva direita, confirma a próxima. 140. 140, direita agora, azul 4462. 1-3-2-6, desceu para 2000 pés, altimetro em Salvador 1-0, 1-5, EBLS, acusou em cabeceira 1-0, chama estabilizada. Inicia redução para aproximação. Reduzindo para a aproximação final, 6326, interceptando o ELS, vai desbloquear do momento, 6326, chamada estabilizada. A Mike Vitoral, Francione no Pátio 5, chame para o táxi. Adicione essa noção, Mike Vitoral. Controle Azul 2788. Siga. 2788, agora completando o desvio. A proa ideal seria frote, senhor, coincidindo com a posição frotti. O senhor autoriza a proa direto frotti? Aguarde, passou os desvios referidos e aguarde a coordenação 2788. Ciente, 2788. Estabilizado, 6326. 6326, completa a aproximação, senhor. Chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1895, boa, 6326. Onde espera o 6315? Oi, Salvador, chama o 6326. 6326, continue a aproximação abaixo de pistaria. Livre. 6326, aguarde pista livre. Aguarde. 3154, Solas 30, libera a direita, 1219, solo. Direita, 1219, obrigado, Sérgio. Uma informação, pode voar. Autorizado, Paulo Afonso, 6788. 6788, voando Paulo Afonso. A 2, compra de aproximação LS, Axul, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8, 95, azul, 4-4-1-2. Azul 4462, duas milhas do Índia Serra. Do 4462, continue a aproximação, aguarde pista livre, QNH 1095. Guardando pista livre, Azul 4462. Azul 4463, eu separo 2000 pés, última transformadora 1015, livre final LS, com seu cabeceiro 10, chama estabilizado. 2015-1015, da linha VLS, reportada estabilizada, Azul 4463. Para ingresso na pista. Utilizado da presença, mais literal. Ativo, informa o tráfego já passando para o sinal externo, segue táxi, chame na atenção para ingresso. Compreende a proximidade e vai taxar pela papá, mais literal. 2000-1085. 2545, 2000, 85, Azul 788. 2000-1033, direita, 1-2-1-9-3, 1-9-3. 1-9-3, 1-9-3, 1-9-3, 1-9-3, 1-9-3, 1-9-3, 1-9-3, 1-9-3, 1-9-3, 1-9-3, 1-9-3, 1-9-3, autorizado pouso pistão no zero, vento no 60 graus, 099. Livre, pouso no zero, Azul 4462. Visual com tráfego na final. Motor do Azul, ali motor se preparando, CNM 3-5. Papá Mike Vitor Alfa, dentro das férias de turbulência, segue decolagem, comprou no 7, autorizado, comprou a norte, 170 graus, 10 nós, o Mike Vitor Alfa. A 36ª está iniciando, Mike Vitor Alfa. No solo, os 35 direito, no 209 solo. Direitão, 219 azul, 44 metros. Quesito Alfa, segue contra o norte. No presente, chame o controle Salvador, no 208. 208, Mike, Vitor Alfa. 17 no 4. O ideal 300, se possível. Tante lá. Controle Salvador, o papapapá Mike Vitor Alfa, livrou a frequência da torre, está comprando a Serra Índia com Índia, informar a conta visual. Mike Vitor Alfa, muito esse visual, aqui é a espera, informe na cena proposta. Informar a Mike Vitor Alfa. Decimal, lado 5. Completa, chama na torre, 1095, azul 4463, obrigado. Torre Salvador, boa tarde novamente, azul 4463, final LS, 2025. 4463, continua a aproximação à rua de pista livre, que é legal no 095. E o flamengo helicóptero se afastando agora com o flamengo, não interfere com o repouso. Sente, aguarda livre, 4463. Thank you. 315. Ame 315. Quatro radar da colagem, submantendo em nível 360, após 2000, vou direto Leda. 2000, vou direto Leda. O 4463, autorizado pelo pistão no zero, vento 180 graus, 8 nós. TV Pouso, azul 4463. De aguardar a passagem do Alfa Tango 72 na curta final da 10. Ok, materiais externos do setor, nossa mais tempo. Está visual com a aeronave na final, você pode seguir a retaguarda para cruzamento, então, mantenha espera no instrutor, aguarde a passagem de tráfego e transferência das comunicações para a coordenação de tráfego. E Mike Vitor Alfa, frequência livre para coordenação com o tráfego em 1234. Livrando a frequência, uma boa tarde a todos, Mike Vitor Alfa. Busca mais quente, chama a torre, salva bem 1895, para ingresso no circuito. Oi, Oscar, Mike quente. Busca mais quente, prossiga. Está em espera aqui no farol de Itapuã para cruzamento e pouso na 1-7. A gente autorizado o cruzamento da final da 1-0, o poste eixo livre, eu acho que é aqui. Eu Oscar Mike Bianchi, é o controle Salvador. Eu já dou 3 na escuta. Prossiga, tá 3-1-3. Eu já dou 1, você é pistão da 0. Ali mantém 1-0, tá 3-1-3. No solo 4-0, libera a direita, solo Salvador 1, dorsando decimal 9. Libera, solo 19, azul 4463. Última 4, chama centro Recife, frequências 2545, alternativa 26, decimal 85. 2545, alternando 2685, azul 2714. Bom trabalho. 3193. Oscar Mike Yankee, cruzando e livrando o eixo da 1-0. Gente, Oscar Mike Yankee, reposte final no 7, o vento 170 graus, 9 nós. Você está na final da 1-7, Yankee. Rumo 93, decolou aos 42, chame o controle do falador, 90.8. 208, 3193. Ah, 3193, decolou cruzamento sem pés. 3193, contato radar da colagem, sub mantendo nível de voo 360, pode cruzar 2 metros, direto Leda. Pode cruzar 2 no pé, direto Leda, sobre o 360, 3193. Chama 315, chama o centro Recife, as frequências 28.35, alternador 25.1. Confirmando a primária? Primária 128.35, alternativa 25.1. 2835, e a secundária no Copesco. Secundária 125.1, primária 28.35. 2835.1, obrigado. Desde no solo de 4-4, frequência livre estacional, acho que é uma equipe, boa tarde. Boa tarde, 097. 97, assinei a indicação, desse mantém o nível de voo 040, apesar de chegar a bomba. 3193, voe direto Porto Seguro. Porto Seguro, graças a 3193. Chama centro de TIF nas frequências 128.35, alterando 25.1. 2835, alterando 251, centro 3193. NM142-10, pronto. NM142 autorizado, alinha intercolar, pista 10, vento 180 graus, 092. Livre decolagem da 10, NM142. Livre, 180 graus, coordenação com a defesa aérea para 180 graus e para a próxima rodada, rodada 106. Azul 1795, sem nenhuma discussão, prisão da chegada é mancha, chame no ponto, ideal. Chegada mancha, quente, azul 1795. Leão 142, decolou 57, chama o controle 120, decimal 8. 208, boa tarde. Controle da CNM 142, decolou na sua escola. Chama 142, contato radar, decolagem, sub, mantém o nível de voo 350, seda Puco, transição Aru. Foto 350, autoriza na Caju, para o 62641. 22 no 10, inicialmente direto do Jamon. Ok, direto do Jamon, 6142. Controle de Salvador, boa tarde, passei 2231, descente da Romeu. Transfere o ponto ideal de descida. 3231, na significação. Chegada com média 1, desse Matheus 050. Com média 1, 050, verificou 2231. Para descida azul, 2715. 2715, desse Matheus 060. 0560. Dois, três, um, eu vou direto e TAP. Direto e TAP, 2231. Dois, três, um, afirmativo, direto e TAP. Inicia a descida agora para o 050, para o sequenciamento. Está iniciando a descida para o 050, passarei do 2231. Bomé de 1, hoje é a 304. CNM 321, decolou 1800, chame o controle 120, decimal 8. 208. CNM 321, decolou no seu escopo. Chama 321 no contato radar da decolagem, subovia Arboruno para o 360. Arboruno para o 360. Pelo 097, compete aproximação LS, absoluta, cabeceira 10, chama a torre, salvador em 198, decimal 95. 1895, 097. Turno 4, reduzindo velocidade 230, nosso. 230 reduzindo, 63 no máximo. Há possibilidade de prod de elefa pro Xanéia 6321? Corrigo 097, estabilizado, elefa. Turno 097, antes da aproximação, reporte visual com campo. Reportará, está em contato visual, 097. Turno 097, contabilizado pouso na pista no 0, vento 180 graus, 8 nós. Livre pouso 10, vão 715, reduz a velocidade para 2309. 230, azul 2719. Controle 2231, passaria sua seta desvio esquerdo, evitar a formação. Quantas milhas? Umas 15 a 20 milhas. 7 2 x 1, qual seria a prua? 040. A prua 040 por 20 milhas, 7. Azul 2795, Rui Dona. Dona, 2795. 142, chame Recife 2545, Adana 2085. 2545, chame 6142. 6321. Diga. Como incrementa na razão de subida até cruzão 130? 6321. Estimativa, tráfego 11 horas, 25 milhas, 1 nordeste, cruzando 110. Em descida, tráfego adicional, 1 hora, cruzando 130 em descida, no sudoeste, sudeste. Equipamentos ambos, Alfa Tango 72. Gente, o Xenema 321. Controle Salvador, Alfa 372, boa tarde, atinge o Mantenho 150. 372, essa modificação, desse Mantenho 080, chegada com Médio 1, restando velocidade 230, nosso. 080, boa Médio 1, qual fim, meu nome? 230, nosso. Saiu 2231, tá terminando o desvio, pode voar a duna? Mantenha a proa agora, será o número 2 na aproximação. Qual proa que é pra manter? Ah, 040 mesmo. Mantenha 040, terá como limite o localizador. Certo, 3-2-1, subida P3, agora de transferência das comunicações. 3-2-1. Agora de transferência das comunicações. Esquerda 360, terá como limite nesta proa mais por 8 milhas. 360 de proa, limitado 8 milhas. Negativo. Cruzando o tráfego 12 horas, 10 milhas, cruzando 095 em descida, que também está ofertando 72. Penetcast 2231. Eu irei segui-lo como número 2 na aproximação. Primativo. Chamei o centro Recife em 260, até na 35 decimal 3, bom voo. 260353, obrigado. Azul 2705, desça para 2000 pés, última entrada em Salvador no 015, lido final de SXV, cabeceira no 0, chama estabilizado no local de azul. Chama estabilizado, descendo para 2000, 0125. Meu peso, altímetro no 015, curva agora direita para o 060, aguarde o último vetor. Direita 060 de proa, desce para 4000, aguardando o vetor 2231. Chinem 6314, redução de velocidade 2109. 210, 6314. Para o localizador, direita, para 120, chama estabilizado. Isso até 3 mil pés. 3 mil pés, direita, 120, reportado no localizador 2231. Na 314, vetoração para o sequenciamento de tráfego, via esquerda pela 360, terá como limite o curso do localizador. Reduzo para 1809. 180, direita, esquerda, norte, limite ao norte, 314. Altímetro em Salvador, 0.5. 4.000, não copiou o altímetro. O altímetro no 0.5. No 0.5, né? 3.4. Passarei do 2.3.1, desce para 2.000 pés. Altímetro no 0.5, livre final essa com o cabeceira no 0, chama estabilizado. 2.000, 1.015, reportar é estabilizado, 2.2.3.1. 31172, reduzindo em velocidade 210 nós, se mantenha 5 mil pés, altímetro em Salvador, 1005. 2109, 5 mil pés, 1005. No 659, do Colosso 1, chama o controle 120, décimo 8. 208, boa tarde, 659. Controle, boa tarde, boa no 659. 659, contato radar, decolagem, submantendo livre voo 360, após cruzar 2 mil pés, beleza. Boa lida, se possível solicita manter a proa ou pulgar um pouco antes de 2 mil pés, então vamos mandar uma subida. Mantenha a proa, vamos iniciando a curva direita. Vamos iniciando a curva direita, ou... 2715 da Azul, estabilizado. Azul 2715, complete a aproximação LSX, cabeceira 1-0, chama a torre Salvador em 1-9-8-95. 2915, boa tarde. 3172, submeto oração para o sequenciamento de tráfego, via esquerda para o 360, terá como limite o curso do localizador. Esquerda 360, limitado pelo curso 3175, autorizado pouso na pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 8-9. Livre pouso 1-0, próximo 2-7-1. Eu também estou próximo. Na 6314, para o localizador direita para o 060, chama estabilizar. 060 chamará, 6314. Construir Salvador, boa tarde, boa no 620, sempre informação Romeu. Roma 20, sem identificação, disse mantém o nível de voo 060, 30, chegada bom, médio 1. 3060, chegada bom, médio 1 no 1620. Controle Salvador, boa tarde, 5761. Não, não prossiga. Decolar terceira, solicita a de voo 350, decolou ao 09. Com 9 quadros a bordo, 2 horas e... alternando em Ribeirão Preto. Autonomia de? 3 horas e 33 minutos. Alterna Ribeirão Preto com 9 quadros a bordo, 3 horas e 33 minutos. A gente mantém as regras de voo, sube e mantém a 145 aguardando aprovação para o 350 para Campinas, confere? Confere, 145 aguardando para Campinas. Atrás na frente da posição Marco, azul e 2761. 7. Inclusive, você faz breve em posição em rádio. Azul fazer 6-5, mantém posição. Tem posição de fazer o 6-5. Botar 3172, D7 coloca as duas nessa proa? Correto, D7 agora a transferência das comunicações. 3172. Primativo, e desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador no 05. 2 mil pés, com B15. Chama a torre Salvador em 18, decimal 95, passarei do 2231. 2895, boa. 3172 para o lucro do curva direita para o 080, chama estabilizado. Isso até 3 mil pés. 080, falha estabilizado. Direita 080, desce para 3 mil pés. Altímetro no 015, 3172. 2 mil pés, direita 080. Azul 2, 2, 7, 1, 5, solo, coisa no meio, 1, 2, 1, 9, solo. 2, 1, 9, boa tarde. 3, 2, 2, 3, 1, autorizado, força, no sistema 0, vento 1, 7, 0, graus, aí, 9. Gostaria 2, 2, 3, 0, copia, 2. Tenha, nós estamos efetuando contato do telefone via centro do Recife, aguarde. Guardando, 4 segundos a 0. 2, 2, 3, 1, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 8, 0 graus, 9, 9. Pouso 2, 2, 3, 1, torre, seu nome. Seria 2231 torre? 31 tem pouso autorizado? 231, chama a torre em 1895. 295. Chama 314, chama a torre em 1895. 1894. Cruzado, pouso 2231. Salvador, boa tarde, chama 6314, final da 10. 314, continua aproximação, aguardando para o Felipe. Continua aguardando, né? 314. Turno 659, chama o centro Recife, 28.35, alterna 25, 21. 28.35, alterna 25, boa. Line up and wait, runway 10, 0, 4, 0, 5, 5. 5067, sua autorização está em processo, meta. 5067. 1219, o passarelo 22319. Azul 4065, clear to take off runway 10, wind 180 degrees, if 8 knots. Clear for take off, 10, Azul 4065. Correto, isso até 3 mil pés, altímetro em Salvador 1-0, 1-5, agora define LS que sou aí. 3 mil pés, altímetro 0-1-5, e LS que foi 1-0 igual 1-2-0. Azul, 2761. 761. O 350 é incorreto para a rota e sugiro 34 ou 36. 340, 2761. 7340. Chama 3172, estabilizou. 3172, chama a torre em 18, desse mal lá, sim. 1895. Azul 2761, fica no hotel 340. E chama o centro Recife em 260, alterna 35, desse mal 3. Mesma 2603, é, sobe e mantém o 340. Fazer o 65 Urbana 209 sobre o departure 120.8. 120.8, azul, fazer o 65, só long. Bono 256, bono 256, mantém ponto espera. Azul 4065, already can't test on the point, but I'm maintaining flight level 340 after 2000, flight rank loaded. Okay, after 2000, direct later, climb to 340, Azul 4065. Salvador, 3367, Romeu. 3367, acendendo indicação, desse mantém 4000 pés, altímetro em Salvador 1015, chegada bomba aqui. 4000, chegada bomba, 3367. C2? É 6314, só fez 21 no direito, 219. Direita 219, 314. Olá, Salvador, boa tarde. É o TAN 3172. TAN 3172, boa tarde. Autorizado pouso na pista no 0, vento 170 graus, 89. Certo, 3172. Azul 4065, a slight right deviation for weather, probably about 15 miles. Roger, confirm heading? 220. Roger, 220 for rising bad weather. Come, lunar deviation for a right later. Okay, we'll call you when we fly direct later, Azul 4065. Só 3367, fica aqui à direita para 225 por 40 minutos. Você me apoia aí por quantas milhas? 225 40 minutos. Ah, eu copio a mensagem. Só 3367, desvio à direita da rota para 225 40 milhas. Gente, está livre de desvio. Bom, meu terno, 3367. Tomara, 3367. Bono 256 Lima, pelo zero. Direito 209, presão na 710. Autorizado a decolagem da pista no zero, vento 190 graus, 99. Autorizado a decolagem no 0, 25. Tô de boa tarde, 6227, ponto zero, dá 10. 6227, mantém ponto zero. Mantém ponto 6227. Nossa rota em direção a Ponte, vai ficar efetuando pequenos desvios aí entre direita e esquerda, mas nada que fuja de 5 milhas da nossa rota. Pronto, está livre o 3367. Pátio Azul 4065, is it possible for us to fly direct Moskva? Would be... Standby, Azul 4065.